minha Bahia. Alô Sergipe, Alagoas, essa é nossa. Eu sei que é foda tentar esquecer alguém. No fundo cê sabe que vai recair. Cê tentar até bloquear de tudo, só não bloqueia da mente. Tô saí beijando de boca em boca, procurando outra que mexa com seu coração. Mas vai ter uma recaída depois de uma briga. E acordar comigo no colchão, e você vai rodar e rodar e beijar, e pra me esquecer. Mas quando bate as 2 da manhã, sou eu quem você vai querer. E você vai rodar e rodar e beijar, pra me esquecer. Mas quando bate as 2 da manhã, sou eu quem você vai querer. Ninguém precisa entender, porque nas madrugadas você vem me ver. Sucesso de David Miranda, pra tocar em todos os paredões. A voz que é a paixão. Canta. Tô saí beijando de boca em boca, procurando outra que mexa com seu coração. Vai ter uma recaída depois de uma briga. E acordar comigo no colchão, você vai gozar e gozar e beijar, e pra me esquecer que. Mas quando bate as 2 da manhã, sou eu quem você vai querer que. E você vai gozar e gozar e beijar, pra me esquecer. Mas quando bate as 2 da manhã, sou eu quem você vai querer. Ninguém precisa entender, porque nas madrugadas você vem me ver. Ninguém precisa entender, porque nas madrugadas você vem me ver.